Favela sem gatilho, se a mãe que perdeu o filho, nem população excluída. Sem mal no poder, sem morte, injustiça, injustiça e fraude. O mundo se a mentira esculpida. Sem pobre, sem divisão de raça, acredita. Sem religião, só crença no amor e na vida. É mó fita, mano. Ontem eu tive um sonho real, fé em dúvida. Sonhei que todo mundo era igual. Toda vida é única e a ignorância não é uma benção, é morte súbita. Por isso eu trago a verdade na música. Enxergue a unidade, maior que todos nós, humanidade. E ao mesmo tempo todos somos parte. A busca é sempre interna, já que a música é eterna. Então eu deixo a mensagem pra eternidade, até depois. Seres humanos nascem, crescem, morrem em busca da vida longa. Eu tenho fé que na batalha a luz vence a sombra. Vida conduz assim que eu pus, igual no fim da soma. Já percebi que quem não tem força pra isso tomba. Mas imagina fazer ouro da tristeza. Meus versos valem mais que o ouro da realeza. Pra mim o ouro é comida em cima da mesa. E o amor é pensar no outro, não importa o que aconteça. Vai falar que é fácil, a eternidade é caminhar. Pelo fogo, a terra, a água e o ar. Sem fraquejar, domina assim os quatro elementos. Meu corpo é meu avatar. Quando eu morrer, sei lá o momento, é a alma que vai voltar. Filho de Toth, Odin, Shiva, Inti, Jesus, Emanjá. Minha oração é de coração, não diz pra quem tenho que rezar. Na aquisição pode falar que não, mas se fosse hoje em dia, era nós sendo queimado, acusado de heresia. Egito, lá eu tava, 18ª dinastia. Até hoje nada mudou, meu trabalho ainda é alquimia.